Eu agradeço a Narayana, eu agradeço. Agradeço a Naradeva, eu agradeço a Yoga Devi, eu agradeço. Agradeço a Mitra Deva, eu agradeço.